Brasileiros estão comprando mais microcomputadores, segundo os dados do IBGE. Com isso, o acesso à internet aumentou. Dados do Ibope de maio de 2008 apontam que nos lares brasileiros, o tempo médio de acesso à internet foi de 23 horas e 48 minutos. Esses dados levam o Brasil ao topo da tabela entre os países que mais navegam na rede, à frente do Japão, da França e dos Estados Unidos. Os novos internautas devem ficar atentos à invasão de hackers, que geralmente enviam e-mails falsos com a intenção de roubar senhas e dados pessoais dos usuários.